O silêncio é o que mais te desespera, e a angústia diz: você não vai vencer. Muitos dizem que o teu Deus já te esqueceu, que é melhor você parar. Esqueceu que é melhor você parar.